7251, chama agora o centro Recife, 128-35, alterne 125-1. Acho que eu não autorizado em graça, faz que só reporte no término de posição 62. Lima 7490, sola 76, direita, sola 1, 2.9. Voo 7490, voo autorizando táxi de Alfa, reporte diante da Juliette. Acho que ela vem bem aqui. Bom dia, frequência livre. Obrigado. 490, ingressa Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3399, decolou 49, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle 3399, decola, passa, tem 10 metros. Controle 3399, contato radar na decolagem, por favor, saia da Delta, transforma ótimo, eu falo mesmo de voo 340. 399, poderia voar direto a El? Autorizado, voar direto Leda. Leda 3149, cruzeiro da Rio de Sol, às 5h01, ainda vou partir no 10 e me fixo no táxi. Tanto esse 399, o centro solicita que mantenha pra ele. Então, 3399, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, ao término 25, decimal 1, seu nome. Confirmando 12235, 125, onda, secretária? Correto. Tá, muito obrigado, bom trabalho. Então, 3399. Tá, 349, autorizado, tá? Setor ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1, após Índia. Ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 1-0, 1-3, morro. Zona 41, bom dia, a linha de cola 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 7, 9. 149 decolou 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, tá 3149. Controle Salvador, bom dia, tá 3149, cruzando 2310, pela Sael, Monte Vasco. 3149, contato com o radar na decolagem, sobre a via Sera da El Transição, ótimo, eu falo mesmo de voo 3010. Afirmativo, sobe via ao 300, tá 3149, conforme instruções do centro Recife, está presente, vai direto Mótima. Vai voar Mótima, está presente, está 3149. Dois oitinhos, controle Salvador, com identificação da TV chegada bom, para o meio de voo 050, ajuste ao fim, metrô no 013. Autorizado, voa direto pelo, acionar M2 e 5. Tan 3149, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Autorizando Galeão, VP 9857, após Morro Sul, nível 360. Decola da 10, primeira curva de direita. Segue perfil de saída Daniel, Leda Pós Irume, aciona 5130, controle 120, décimo 8. Autorizado para o Galeão, VP 0 até 98, da na 961, corrija mais correto na parte 3, já parte pronto. Boa tarde, bom dia, autorizado São Paulo, VP Zulu 10, aposta como rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, segue perfeito saída da El, Leda, Motiva, aciona 5132, controle 120, decimal 2. Na 6035, cotejamento correto, reporte para o destino adicionamento. Na 6035. Passe rápido 367, após 366. É 225, desça para 2500, peso, ajuste no 013. Autoridade Arnal da pista 10, reporta no Serra do 366. Voo 99 no meio, essa identificação, passo no pé, o ajuste 1013. Salvador, bom dia, cenário 6225, final Renato Zero Zero. Cenário 6225, bom dia, motorizado pistola zero, vento 100 graus, venha do dia nós. Livre povo, vamos ver o cenário 6225. vamos estacionar 6225. 6225, 126. Táxi via Alfa, chamando de Juliette. Alfa, chamando de Juliette, chamando de Juliette. Salvador, boa noite, voo no 961 para Puxa-Tec, Salvador. Voo no 961 no Paz 3, autorizado, se tiver que ser afastado. É, ele foi também, voo no 961 para Puxa-Tec, Salvador. Dona 2129. Mais uma, voo. Rádio Alfa, Yankee, Whiskey, boa, prossiga. João, tem que vista mais para isso. Chamando 075, autorizado, estivesse na 6225, bom dia, manter a antiga de Juliette, agora em liberação do 24. 9-6, estabilizado igual 9-9-9-6. 9-1-6, torre, 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, gol, 9-9-9-6. Pistona 0, vento 1, 00 grau, 079. Livre, pouso, pistona 0, 99. Pistona 0, via 43, 41, seguindo as ruas da Bianca, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 013, vamos. Ponto de destaque, via 43, 41, da passagem da Bianca, Índia. Fechando a 0075, autorizado passe até o ponto de espera da pista 10 de Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 013, no voo. Fechando a 6225, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, chamada 2. Voo no 91, eu dou passagem na voz da Bianca, que irá ingressar na Juliette para o portão 4. A 6 da passagem na Bianca, voo no 91. Renan Renaneia, solo 35, direita, solo 1, 2, 1, décima 9. Direita, 2, 1, 9, igual na grava, Renaneia, obrigado, boa. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, dona Brava, né? Salvador, já na 6075, pode pegar o 0, pronto. Proxanar 6075, boa noite, autorizado a linha área, decolar pista na 0, vento 1110 graus, 06, desde a noite. Autorizado a linha decolar da 10, Proxanar 6075, bom dia. Salvador, boa noite, Bono 961, pode estar no lugar. Bono 961, autorizado em 1, região no 0. Ali, mantém para o 0, Bono 961. Puxa 6075, decolou 38, chama controle 1 no 20 decimal 8, bom voo. 208, chama 6075, obrigado. Oi, Salvador, chama 6075, passa 1.110. Chama 6075, contato radar decolagem, contato 360, após 2000, direto Leda. 7 após 2000, direto Leda, chama 6075. Autorizado em prosseguir até o 2001, reporte finalizado em negócio. Bono 961, autorizado decolar para o 90, vento 100 graus 07 mais. Retendo decolagem do 961. 1961 na decolada 41, chama controle 120, decimal 8, voo 1. Controle 208, voo no 961, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 961. 961, contato radar decolagem, chegou para o 360 via sede da El. 360 via sede da El, 961. Salvador, Salvador, chama bem a El, 75, alguma chance de voar, morte, vó? Aguarde o Oceané 670. Drop 083, Hawkeye Dance, Direct to Box Arrival, descend 4,000 feet, Canadian 013. Change arrival, Drop 083.